D5, chame torre, 1-1-895. 1895, bom dia, obrigado. Zero, vento variável com 03 nós, o ajuste de altímetro no 0, no 5. Tive pouso, Oceané, 6225, obrigado. Com 865 para sequenciamento, vai na proa de Dona. Voado Dona, com 865. Será 9972, reduz para 2409. 2409972. No 961 no Xangai Centro Recife, frequência 1251, Alterman 3395. 3395, obrigado. 6225, no solo aos 32, táxi à direita, pode seguir a Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa direita, antes da Juliette, tomará na sua frequência, Chané 6225, informa a vertical das 5 a 7 nós, afinal. Da Arbor, transição elétrica. Federal 99722 para 189 para 3 mil pés com biquíni. 7080, 189 biquíni, 9972. 6 mil pés, para 3 mil pés. 3100. No 865 para o localizador esquerda 165, forma estabilizado. Esquerda 165, reportando estabilizado no 865. 6225, ingresso Taxi Juliette, portão 7. Juliette, para o 7, Sané 6225. 1-1-895. 9-9-0, 9-9-0. Lideral 9972, desça para 2000, livre LX-Ray, informe estabilizado. 2000, livre LX-Ray, estabilizado 9972. Guarda-Cobre, pronto para mapear. Sim, o Papa Romeo, Alfa Juliette Romeo, a guarda-cobre, o ajuste de altímetro no 0-1-5. Salvador, bom dia, gol no 865, passado externo, baixar travado. Gol no 865, pouso autorizado, pista no 0, vento variável com 0,3 nós, o ajuste de altímetro no 0-1-5. Pouso autorizado, 9-0, gol no 865. Da possibilidade de voar a presente de TAP. Zulu 2-1, decola pista 1-0, curva direita, saída boa, transição Alefa, controle 120-8, transponda 5132, o azul 4040. Aqui, 7-1-0-9-3. Espera, identifique, chegada Mari, desça ao 060. C9811, número 3 na aproximação, reduz para 250. Só transmissão 2, poderia repetir, por favor? Eu, 9811, desça ao 050 e reduza para 250 nós, número 3. 050, reduzido para 250 nós, 9811. No 865, no solo 40, livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Fazendo ficando forte, Alfa, reporte táxi Juliette, nós na tela. Ao 9972, está na escuta da Torre Salvador. 972. Torre 1-1-8-9-5, 9972. 8-9-5, 9972. Federal 9972, é a Torre Salvador. Transferindo agora o 9972, final da 1-0, baixar de checagem. Pouso autorizado, pista 1-0, o vento variável com 0,4 nós, ajuste de altímetro 1-0-1-5, sideral 9972. É livre pouso, 9972, 1-0-1-5. Ajuste de altímetro 1-0-1-5, muito bom dia. Bom dia, guarda. Romeu Alfa, Juliette, Romeu, tá pronto para a cópia? Afirma aqui. Salvador, Sierra, November, Tango, Romeu. 085, decola pista 17, curva direita, corredor axé, mil pés restrito, aguardando a sessão do controle para o 085, controle chama 120, décima 8, transponda 5125, o Papa Romeo, Alfa, Juliette, Romeo, aguarda para cotejamento. Alfa Juliette Romeo, prossiga. Positivo, tentando no centro, 085 ao nível, direita, acel, Rio Pai. Bandone, 208, Chato Bono, 5125, se possível, Bandona 35, Alfa do Bastador. O vento está variável com 0,4 nós. O ajuste de altímetro não é 0,95. Se eu decola da 35, então, com curva à esquerda para Sierra Nevada Tom Romeu. Afirma. Ok, sim, chame livre acionamento, chame pronto para o táxi. Romeu. Aproximando a Juliette, 865. Vou no 865, ingresso taxiway Juliette, portão 9. Ingresso Juliette, portão 9, 865. Federal 9972, no solo aos 43. Livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Kilo. Sideral 9972. Alfa Juliette Romeo, táxi autorizado, chame na Oscar para ingresso na pista 35. Alfa Juliette Romeo autorizado ingresso na pista 35, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35. Alfa Juliette Romeo, para acordar alinhado e pronto 35. 3153 acima. Salvador Galeão, nível 360, conforme rota do plano de voo, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, pois Leda Irumi. Controle Salvador, frequência 120.8, transponder 5131, TAM 3153. TAM 3153 autorizado, Galeão, nível de voo 360, VAP November 857. Decola da 10 com curva direita, Nazael, Leda, Irumi, 10.8 e o 5131, transponder. Portão 11, chame pronto para pushback e acionamento. TAM 3133 a chamar. Federal 9972, ingresso taxiway Kilo, posição 5 Romeo no pátio 3. Kilo, posição 5 Romeo, Federal 9972. Salvador, bom dia, eu vou no... informação, para o nome. Identifique, chegada Ponce, desça para 4 mil pés, 1016 no ajuste. Uno 02, 4 mil, chegada Ponce, deixando 0116. Vou no 0093, ajuste Salvador agora 1016. 0096, vou no 093, sim. Circulava número 4, não tinha chegado. 7. Alô, boa noite, minha tempo. Corre, boa noite, minha tempo. Prossiga, gol no 865. Estamos aqui frente ao portão 9, estamos aguardando o balizamento. Chegou no 8.5. 40, 77, Alciana, Ribeirão Preto. 4040, livre táxi até o ponto de espera via Índia Alfa. No ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 10 no meio. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 1895, 16, 4040, bom dia. 989, desça para 2000 pés, 1016. 2000 pés, 1016, 989. Juliette Romeu, autorizado a decolagem, pista 35, o vento variava com 03 nós, ajuste de altímetro 90 no meio. Valeu. Salvador, azul 4040, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, variável com 03 nós, o ajuste de altímetro 90 no meio. Romeu, decolada aos 50. Sua para mil pés e mantenha a reta. Chame o controle. 120, décimo 8, boa viagem. Romeu, muito bom dia. 295. 1981, agora sim, livre LS, é que foi em fácil estabilizado. Livre LS, é para estabilizado, não. O ajuste de altímetro no zero. Não. Ok, aguarda. Antônio, muito bom dia. De Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, no meu pé, no corredor forte. Corredor forte, Alfa Juliette Romeu. Autoriza afastar. Nesta, o ideal seria 330 a mil pés até 15 milhas. Então, prossiga direto de destino, o Alfa Juliette Romeu, subindo até mil pés ainda. Positivo. Aí, mantém mil pés. Porta cargo 6570, vai sentir o 0 menos 1. 7, correção 6570, desça para 2016. 2016, porta cargo 6570. Só para o Juliette Romeu, suba até 2500. 2500. De altímetro 90 no meio. Ok, livre pouso na pista 0, na 093. Azul 4040, decolado ao 51, chame o controle, frequência 120, décimo 8. 2040, 40, suba ao 360, sair da árvore. 360. Recepção localizador, Rio 981. 981, chame torre, 1995. 1995, bom dia. 1-1, no ILS. Rio 981, continue a aproximação, aguarde autorização de voo. pouso, ajuste de altímetro 1-0. Ativo, prossegue na aproximação, 1-0 no meia, prossegue na 1-0, e o navio com isso. Salvador, tá 3-1-5-3, pushback, acionamento. Rio 981. O botão está autorizado para o espectro, né? Está reportado para o Pakistan 3-1-9-5-3. 3, livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, Golo 093. Rio 98111, autorizado pouso, pistão 0, vento 0, vento 280 graus, com 04 nós, ajuste de altímetro 10 no meio. Rio 981. Livre pouso na cabeceira 10, ajuste 10 no meio, Rio 98111. Aqui na pista tá chovendo, viu? Claro. Para informação, Rio, a chuva tá no terceiro sexto da pista. Ok, graças. Mike Eco Delta? Mike Eco Delta, é o solo. Olha, eu queria fazer só um, se você colocasse no seu relatório, se for possível, o operador do Finger aqui, que está tirando o Finger agora aqui, ele veio se arrastando, ele sem compromisso com nada. É, não tem como vocês fazerem alguma coisa, eu vou fazer da minha parte aqui, mas é uma total falta de responsabilidade, de comprometimento. Tá assim, tá até nervoso de ver o cara como ele veio pra remover o finger aqui da aeronave. E atrasou o nosso voo. Foi o do portão 11, é o 3153, tá modulando? Afirmativa. Ok, infelizmente, comandante, entendo sua indignação. Porém, eu não tenho atribuição perante ao gate. Eu vou informar o COA aqui da situação e já retorno, ok? 3153. Ele tá com uma cara de arrogante, petulante, nem olha pra cá, nem nada, sabe? Só vai tirar uma cara que parece que é o dono do mundo. Bom, 759, a ponto pelo 2100, não é nem autorizado, ele é. Então, não quero. 9811, no solo 57, livre táxi, agora via Alfa, Juliette, Alfa Quilo, posição 612 do Pat 3, Rio 981. Alfa Quilo, posição 612 do Pat 3, mantenha sua escuta até lá, chama. Afirmo. 981. Abissa 6570, chamou a Torre Salvador. Uma que estabilizou ILS nas águas. Ok, Abissa 6570, Torre Ciente. Pouso autorizado, pista 10, vento 050 graus, com 5 nós, o ajuste de altímetro 10, 16. Confirma a pista está molhada? no segundo terço da pista. A chuva tá, já começou no, a partir do segundo terço, já está na metade da pista. Gente, APSA cargo 6570, está livre o pouso 990. Alfa Juliette Romeu, livre ascensão 085. Ascensão 085, Alfa Juliette Romeu. Do 4040, chame centro, 1288, alterno 260, bom dia. 1288, fala, tá, 3153. 153, solo. Fala, se vai ser operador de finger aqui do 11 que removeu agora, você se não está afim de trabalhar, dá lugar para outro, né? Mas que é mais digno, é mais correto, cara. Isso aqui é aviação, uma coisa bem dinâmica. Ok, 3153 eu vou reportar, ok? Eu vou reportar o fato e para que seja tomada os meios cabíveis. Por gentileza, o senhor está ajudando bastante aí a movimentação dos aeronaves. Por falar nisso, está solicitando o táxi a partir da presente. Ok, táxi autorizado via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 0 no meio, TAM 3153. 1.016, autorizado o táxi, TAM 3153. A 6570. No solo ao 000900, livre táxi à direita, táxi Alfa, Kilo, posição 7 do pátio de cargas. O APSA 6570. Alfa, Kilo, posição 7 do pátio de cargas, da cargo 6570. Estabilizando em NS 3190. 759, torre 1895. Torre 1895, 1759. Salvador, bom dia, 1759 e NS 3190. Voo 1759, pouso autorizado, pista 90, vento 050 graus com 07 nós. O ajuste de altímetro 90 no meia. Voo 1759. Pista molhada. 9759, prezado ponto na pista no zero, no zero no meio, molhada. companhia esperar o 997. Salve 972, questão 70. Chegada Mari, desça ao 050 por hoje, Mari. 050, boa Mari, será o 997. Oi, Salvador, bom dia, Tan 3153, ponto espera no 0, pronto. Tan 3153, mantenha o ponto espera. 3153 alinhar e manter pista no zero. Tá 3 anos, 53 alinhar e manter pista no zero. No 759, no solo ao 04, livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Voo no 759, livre via Pontas, ingresso na Alfa, reporte antes da Juliette. Alô, Salvador, um bom dia, o azul 2710, tente para favor, pronto para a cópia, quando for, Aracaju. Muito bom dia, azul 27, confirme a matrícula? 27110. Ok, o seu plano não chegou no meu sistema ainda, senhor. Quando chegar, eu já chamo o senhor para copiar. Que horas e horários e calços fora? Sim, é os 25. Muito obrigado. Na matrícula, o azul 27110. Autorizado, decolagem, pistão no zero, variável com 0,7 nós, ajuste de altímetro no zero no meio, TAN 3153, confirme por gentileza apenas pessoas a bordo, por gentileza. TAN 3153, está livre decolagem, pista 1-0, está com 159 a bordo. Azul 4201, muito bom dia. Aguarde só um instante a cópia e o ajuste de altímetro no zero no meio. Salvador, muito bom dia, papapá, fazer a cópia. Papa Juliette, Hotel Romeu, aguarde a cópia e mantenha a escuta do solo para Lapa. O ajuste de altímetro no zero no meio. Decolada ao 07, chame o controle, frequência 120-8, tenha uma boa viagem. 3153, 120-8, bom dia. Bom dia, 3890 para Recife, gente da Golf. Bom dia, 3890, é o número 3 para a cópia, aguarde, prepare a pulca, o ajuste de altímetro no 0, 16. Guardando a PUCA no 08, está pronto, aguarda a cópia, o 3890. Tá, beleza. Direto, Leda, o TAN 3153. Papa Juliette, Romeu, você chama de pouso. Alfa Juliette, Romeu, você chama de pouso. 0953, 0. Certo. Azul 4201 no pronto pra costa. Pronto, prossiga. Portão 5. Para o 5, vou no 7 braço. 10. Decola pista 90, curva direita, da El Leda Motiva. Controle Salvador, frequência 120, décima 8. Transponder 5151, o azul 4201. Autorizado para continuar 340 de alta 010. Decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva. 120, décima 8, 0, vai ser o controle, acionado 5151, azul 4201. Portão 3, chama pronto para pushback acionamento. Patavavá, Juliette, Hotel Romeu, copia. Copia, Juliette, Salvador, Sierra, Bravo, Lima, Papá, Lapa. Nível 125, visual. Decola pista 97 com curva à direita. Ingressa corredor Axé, 1000 pés, aguardando a ascensão do controle para 125. Controle Salvador, frequência 120.8, transponder 5136, o Juliette Hotel Romeu. Autorizado 125 para lá, vai disputar o 17 pela direita, a série do Jambu. Agora a autorização do controle não 208. 5130 no transponder, Juliette Hotel Romeu, pronto. Se encontra aí pessoas a bordo, por gentileza, o Juliette Hotel Romeu. Passa com dois a bordo, todos os dois. Tá livre, chame 1895 para acionamento, táxi, decolagem, o Juliette Hotel Romeu, ajuste de altímetro 90 no meio. Bravo, falou, chame 6211, pronto para cópia, centro da Golf. É um ataque, por favor. Tá 3890, pronto pra cópia. Prossiga 3890. Autorizado Salvador Recife 3190, via o Brasil 197. Decola pista 10, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle frequência 1208. Transponder 5150, TAM 3890. Autorizado Recife 3190, decola da 10, Pucca, Jamo, Aracaju. Alpesolou no 7, controle 1208, transponder 5150. Correto, portão 8, chame pronto para pushback acionamento. 08, chamando. Oxené 62, 11, para cópia. Siga 62, 11, senhor. Autorizado Salvador Galeão, 360, conforme rota do plano de voo. Decola pista 10, curva direita, da El Leda Irumi. Controle frequência 120.8, transponder 5155, Oxené 6211. Autorizado nível 360, Oxené 6211, decolando 10, curva direita no perfil Tael Leda Irumi, âmbito 9857, controle 120.8, transponder 5155. Confirmando direita após 5155, chame pronto, portão 612, Oxené 6211. Mandará pronto, 612, 6211. Vai atender para 105. 105 solicitado, ciente, suba com referência visual. Informe nivelado, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Hotel Romeu, autorizada a decolagem, pista 97, vento 320 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 90 no meio. Central 9970, foi na proa de Duna, para interceptar o LR-72 pista 10, desça para 2000 pés, o altímetro 10 no meia, reposta estabilizado no curso do revisor. Duna 2100 no meia, reposta estabilizado, geral 9970. Senhor Salvador, muito bom dia, papapá para Juliette e até o Romeu. Papá, Juliette, Hotel Romeu. Para Lapa, nível 125, mantenha 1.000 pés no corredor Axé, aguardando para a liberação da ascensão, Juliette e até o Romeu. Meu pés Axé, aguarda Romeu. Salvador, Leão Azul 2790, teria autorização nossa para Aracaju, não? Horário? Aos 250925. 9925, confirma o destino, o Azul? Aracaju, o Azul 2710. Vai verificar aqui no sistema, já chama o Procom se chegar. Não aguardo, Azul 2790. Otan 3890, portão 8, pushback acionamento. 08 está autorizado, chame pro táxi. 08 chama táxi 3290. Salve Salvador, bom dia, o Azul 2783 da frente da Gol. Frente pra Conquista, agora de frente cópia, 2723 da Azul. Escuta. Salve, bom dia, Bruno 963. 3963, possível? Sim, senhor, pra coordenar o Galeão, só confirmando, senhor, o aqui tem mais de 3 horas. Sim, a gente vai atualizar o 963. 63 aguardando. O Juliette Hotel Romeu, livre extensão 125, direto Lapa, Juliette Hotel Romeu. 125 Lapa, grato Romeu. O sinal 9970 está estabilizado no ILS. Bem, completo o procedimento, chamando Torre 193195, sinal 9970. 295, obrigado, bom dia. 990 na escuta da Terra. Afirma, passou externo, sideral 9970 estabilizado. Tráfego ainda no avistado, tem um campo à vista, Conselho? Negativo. Tinha pote visual checado, chuva só nas vizinhanças, a vertical sem chuva, pista molhada, o vento variável 5 nós, ajuste de altitude 1016, sideral. Gente, reportará campo à vista, sideral 9970. Diga. Salvador. Segue via Índia e Alfa no Ponte Cardão no 0, Torre 1, 895, QNH no 0 no meio. Lembre, tá? Ponte Cardão chama a 0970, tráfego avistado, checa o trem, pouso autorizado. Pouso autorizado para o sideral 9970. Ajudante Romeu, parecia essa informação de voo alerta, centro Recife agora em 12685, alterno 2540. No zero, prossiga. Teria autorização do A27 no zero? Diretivo, está chegando junto com a sala de plano de voo, aguarde instante. Ok, vamos entrar em contato com a nossa companhia, então. Obrigado. Gente. Azul 2783. Foxtrot, chame solo Salvador 121 decimal 9. 219, direita, liberou, sideral. Bahia? Sim. Escuta o 2783. Sou Salvador, muito bom dia, sideral 9970, liberou. Liberal 9970 via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, sideral. O altímetro 10 no meia, autorizado LSX3, reposta localizou. Afirmativo 2, meu pé, considerando a restrição na carta da 3, reporta da estabilidade. Era da 10, tá pronto. Tá 3890, autorizado alinhar, decolar pista no 0, vento variável, meia dúzia de nós, ajuste de altímetro 0 no meia. Autorizado, alinhar e decolar no 0, 389, certo? 1273, copia? Você escuta, prossegue. Comandou Vitória da Conquista, 200 autorizado, via rota, decolando a pista no 0, primeira curva à direita, saída arbor, eleva, 1208, controle, 5163, transponder. 2783 está autorizando 200 para Vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita. Arbora é leva, 1208, controle, transponder 5163, 2783. Correto, chama para o pushback, acionamento. Motorado, 2783. Solo, queria autorização no 963? Afirmo, pronto, pode? Afirmo. Salvador Galeão, 360 autorizado via rota, decola da pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, 120 decimal 8 controle, 564 transponder. Autorizado conforme nível 360, Galeão, rota plano de voo, decola da pista 10, curva direita, Sael, Leda, Irumi, 1208 é o controle, e 5164 no transponder, Golo 963 no gate 1. Correto, chama para pushback, acionamento Golo 963. Chama a 963. Fala, Salvador, bom dia, boa noite, 65, informação, Golo Brasília. Golo 965, Brasília, número 24, aguarde. Vai lá. Tené, 6225, copia. Aqui, o senhor está pronto. Todo Brasília, 380 autorizado, via Peso 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbó. LF 1208 controle, 5171 transponder. Autorizado Brasília 380, via rota Peso 17, decola da 0, curva à direita, Arbó LF. Controle 208, transponder 5171, Xanel 225. Correto, chama o pushback, acionamento, acionamento 225. Tá pronto, obrigado. Oito, decolado aos 24, chame controle Salvador, frequência 1-2-0-8, boa viagem. Obrigado, bom dia. 290, decolada Fuca, região Maracaju, cruza 1600. 2890, contato radar na decolagem, suba via saída Fuca para o nível de voo 310. Via 310, saída Fuca. Salvador, muito bom dia, Gol 1093 para Belo Horizonte Confins, nível 380, pronto, top. Belo 93, sente, aguarde instante, prepare sair da bomba para a Confins. Pode confirmar a saída, senhor? Tá. Saída Arbor, LF. Arbor, LF, você sente, Gol 1093. Para o 045, aproximadamente 40 milhas devido à informação. Para o 045 por 40 milhas. Gente, o TA 3890. Problema TA 310, evitando de giz. Ok, 390, TA 3890. Salvador, TA 3597 estabilizado. 3597, chame torre 183595. 1-8-9-5-3, 5-9-7, até já. Taxia NJ Alpha, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH-1-0 no meio. Registrado 1016, via NJ Alpha, ponto de espera, torre 1895, azul 4201. 1-8-6-5, Brasília, copia? Voe, Romeu Fox 018. Pode vir, Romeu Fox 018, tá, 390, obrigado. Você pode visual checado, na vertical sem chuva, pista molhada. Já tem o seu tráfego em contato visual. Ativa, ainda não está visual, 3597. Baixado travado, passou de terra.